fechada, dava até pra assustar. E ela chegou tão linda, ao mesmo tempo tão séria. Cara fechada, dava até pra assustar. Por um minuto até pensei que ia se explicar. Quando abriu a boca, começou logo a falar: hasta la vista, bye bye, adeus, tchau tchau. Eu sem entender, e ela nada de explicar. Hasta la vista, bye bye, adeus, tchau tchau. Eu sem entender, ela nada de explicar. O que que há? Você tem que se explicar. O que que há? Você tem outro, me fala. O que que há? Perdeu a fala, responde. O que que há? E ela nada de falar. Você tem outro, me fala. O que que há? Perdeu a fala, responde. O que que há? E ela nada de falar. Pelo visto não adianta, isso veio terminar. A rocha. Ela chegou tão linda, ao mesmo tempo tão séria. Cara fechada, dava até pra assustar. E ela chegou tão linda, ao mesmo tempo tão séria. Cara fechada, dava até pra assustar. Por um minuto até pensei ia se explicar, mas quando abriu a boca, começou logo a falar: hasta la vista, bye bye, adeus, tchau tchau. Eu sem entender, e ela nada de explicar. Hasta la vista, bye bye, adeus, tchau tchau. Eu sem entender, e ela nada de explicar. O que é que há? Você tem que se explicar.